guerreiro, levanta a cabeça. A fé me conduz, desvia a mente de lá. Magia velha, que estratégia que me faz superar. Humildade, quem não sabe na vida, quem não sabe jogar, supera, espera. Balista tem que ter e vá com certeza. E fé, sem fraquejar, é que no seu caminho areia. Sempre vão botar de inveja, maldita mania. Te cega, vicia, um dia, mania. Ela vem te buscar, te malicuia tudo que te pertence. Alma aprisionada, o preço que paga pelo que fez. Inconsequente, até pensar em matar, se livrar. Atitude covarde, canalha, não dá pra perdoar. Quem sou eu? Essa virtude do perdão não tenho. Quem tem é Deus, de sol a lua, de lua a sol, minha disposição tempestiva. Minha larga, esse é o preço, todo mundo tá sujeito. Até na cruz, Jesus foi traído. E feito pior dos homens, foi julgado sem direito à defesa. Foi apunhalado. Desejos, aquilo que se planta também tem o preço. O arrependimento sempre vem depois de já ter feito. A ira, mais uma condenada entre as sete. Gente pra se ver o mal sempre aparece. Quem bate, bate. Quem apanha nunca esquece. O que fazer nessas horas ninguém sabe. Tem que ter autocontrole, que a mente influencia pra maldade. Essa é a coragem que falta em muitos, de acreditar em um respeito profundo. Apague as mágoas, sei que é difícil perdoar o inimigo, quando sabendo que até Cristo Pai foi traído. Um risco corrido à beira do precipício. A pilantragem tá nesse mundão desde o princípio. Tal falsidade que persiste entre a humanidade, forma covarde de viver a vida em duas. Se abra do olho, mano, saiba com quem andas. A punhalada pode vir pelas costas. A qualquer hora, irmão, alguém te manja. Aí, alguém te manja, mano. Tome cuidado. Vai em Deus!